autorizado, confirmou o destino? Sim, isso é autorizado. Se a nuvem vai estar alguma, meu nível 100, decola pista 10, curva esquerda no perfil da MOMA, após direto em coordenação com controle. Aciona o transponder 5015 e em controle 119, decimal 35. Para o acionamento, já estamos no prosseguindo o visual para o PC-17. O vento no momento 110 graus com 0,7 nós até a Julia Serra. Autorizado táxi, via táxi Índia em Alfa, ponto de espera da pista no zero, chame torre em 1, 1, 8, 95, ajuste no 0 no 4. Autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. Vento 140 graus, 89, azul 4299. Autorizado Guarulhos, posição 9979. 9. Autorizado Guarulhos, nível 360, primeira do via, Pesulu 10. Saída da El, Leda, Motiva, decola pista 10, curva direita após. Aciona o transponder 5042, chama controle em 119, decimal 35. Autorizado Guarulhos, nível 320, via rota, primeira do via Pesulu 10, até Tango Bravo Eco. Decola pista 10, curva à direita, perfil da saída da El, Leda, Motiva, aciona o transponder 5037 e chama controle em 119, decimal 35. 3179, Guarulhos 320, via rota do plano, Pesulu 10, até Salmaté. Decola 10, curva direita, na Daela, Leda, Motiva, 50, 36, transponder, 931, controle. 3179, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. 7. Thank you. Cessna 6312. Cessna 6312, solo. Sim, eu estaria aguardando autorização para receber. Repita a mensagem, por gentileza. Sigo aguardando autorização para receber. Autorizado Recife, nível 390, perfil, a saída conforme o plano, decola a pista no zero curva esquina, no perfil Cuco, Arojamo, após Caju, acela transponder 5054 e chama o controle em 119.35. 390 autorizado para Recife, decola a pista no zero curva à esquerda, Cuca, Arojamo, Caju. Acena 5054, transponder, controle 1-1-9-3-9-3-12, coloquem no portão 03. Janeme 312, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Opa. Bravo Delta, autorizado o acionamento em coordenação com o pessoal de solo, está pronto para o táxi. Autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 150 graus, 150, com 129, Alfa Tango Tango. Certo, 2780, autorizado o táxi via taxi Alfa e Kilo, posição 03, Lima, sem instruções do balizador. Alfa Kilo, posição. Alfa Kilo, parte 3, aguardando a instrução do balizador, 2780. Confirma a aeronave na entrada do parte 3. Lima, Kilo Zulu, mantém a posição, aguarde para o ingresso no pátio 1. Negativo, aguarde. Salvador, tem estimado 6302, então. Oxalém 312, aguarde, tem três aeronaves para taxar a retaguarda, aguarde, que gentileza. Tem mais três ainda? Ah, temos três ainda. Tá certo. Tango Zulu ali, mantém cabeceira no zero, flash Tango Zulu. alta pressão 1296? Aguarde. Já presente então, agilizando o cruzamento do final 00 para Rimar, o Tango de Abravo. Engine Alpha, ponto de espera, pista no 0, chame torre em 1118, decimal 95, ajuste no 0 no 4. Confidente, a próxima é o de 10 para o Delta. Seguir a aeronave à frente via Mach 3, Mach 1, Indy Alpha, ponto de espera, pista no 0, chame torre em 1118, decimal 95, ajuste no 0 no 4. Alô, Gol 2196, está na posição 08 para o pushback de funcionamento. Vai ser, pessoal, faz de copia, se possível. Gente, 2196, aguarde para o pushback. Informo autorizado Porto Seguro nível 360 via Peru Isque 50, primeira via. O perfil de saída da Euleda Bidev, decola pista 10, curva direita após. Aciono transponder 5056 e chamo o controle em 1119.35. Autorizado Porto Seguro, nível 360, Peru Isque 50, decola Leda, da Euleda Bidev, primeira curva direita, 5056 transponder, 119.35 ao controle. Gol 2196, passo para o push 8. 2196, o potenciamento correto, aguarde para o push back e acionamento. Tá. Tango de Bravo, agora na curva final do Rimar. Gente, reparte solo em Rimar. O vento no aeródromo no 40 graus, 1219, Tango de Bravo. Estará no solo do Rimar. Muito obrigado pelo apoio, meu comandante. Nada. Perfil da Árvore após Árvore Elefa, curva à direita após. Aciona o transponder 5055, o controle em 119, decimal 35. Brasília, aprovado, 360, viagem do Lula 7, arbor, transição elétrica, direita após, 5055, 719.35. 304 confirmando o nível 360. 360. Correto, é mais pronto para o pushback e acionamento. Vamos. Tango Zulu, decolou 01, controle 119, decimal 8. Confirmando 119, decimal 35. 435, muito grato, Tango Zulu. Salvador, eu vou chorar 63 nos 280, te faço somente passar para os passageiros aqui, enquanto a aeronave que ela vai vir, passando a nossa da guarda pericial. LR63, 1-2, vamos devido a sequenciamento para pouso e congestionamento no ponto de espera, devido a guarda ainda sem estimado. Estimado, sim, obrigado. 219, ele está com tráfego na curva? Afirma. Condição de alinhar, mantém iniciar 5, chegar pista livre? Afirma. Ali mantém no 0, pega o 1369. Ali mantém o 1369. Salvador, pode ser 3859, estabilidade. 3859, mantém aproximação, aguardando pista 10 livre. Beleza, guardando, está 3859. Então, Salvador, muito bom dia, azul 2590, estabilizando o localizador. Informo o tráfego Charlie 402, ainda no site 1 para ingresso no ponto de espera de coordenação de solo. Azul 2590, estabilizado no LOC. 2590, mantém a aproximação, aguarde ali. 2590. 1160, salão 05, livrando à direita, salão 121, desce uma base, bom dia. 2190, livre, bom dia, gol 190. Acionamento, chame para o TAG. Realizado, gol 219, Federal 9979, tem livre, acionamento, chame pronto para o TAG. Bom dia, gol 1960, bom dia, autorizado o táxi, via táxi em Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 1960. Juliette, bravo Delta, mandei o ponto sério. Azul 2590, livre posto. Poxa, né, 312, repito seu V? 154. Gente, autorizado o táxi via Índia, ponto de... Via Índia e Alfa, ponto de espera, pistola 0, chame torre em 1118, decimal 95, ajuste 1014. 14. Gol 2196, prossigo táxi, ponto de espera, torre em 1118, decimal 95, mau voo. 190, após a passagem do Boeing da companhia, via pátio 1 para o ponto de espera, autorizado ingresso pátio, posição 0, correção 08 indicada. Após a aeronave da companhia, no táxi, segue para 08, gol 1160. Solo, bom dia, 3859 Libro. Repita a mensagem. Então, 3859 Libro, na pista. 3859, prossiga o táxi, via táxi foi Alfa, aguarde antes da Juliette, mantenha a posição antes da Juliette. Prossegue Alfa antes da Juliette. Juliette, Bravo Delta, Linter. Para o pushback, acionamento. Aguardo. Liberal 9979, após a passagem do Boeing 737 da Gol, à sua frente, ingressando no pátio, autorizado táxi via pátio 3, ONU, Índia e Alfa. Ponto de espera, pista no zero, chame torre em ONU, 18 decimal 95, ajuste no 0 no 4, por favor. Zero, livre à direita, dois armários. Azul 2590, livrando a sua escuta. Azul 2590, autorizado táxi via Taxi Alfa Kilo para a posição 05, pátio 3, sem instrução de balizador. Alfa Kilo, pátio 3, reta balizador 2590. 33. Aguarde para acionamento, por favor, ponto de espera congestionado aqui. Ok, 304. O Xenem é 312, mantenha o ponto de espera. Bravo Delta, decolou 12, controle 1, 19, decolou 35. Bom dia. Delta 35, vai chamar Bravo Delta, obrigado, bom dia. Xenem, 6312, junto ao contrato do Nacional? Sim. Faz passagem do trato ou ele não tem mais zero? Aposto. aproximadamente, era quase um alinhamento de uma aeronave, 2 minutos aproximadamente. Ok, obrigado. Alfa Romeo Hotel Juliette Serra, bom dia. Decola pistão no 7, curva à direita. Aciona o transponder 0122 e chama o controle após em 119 decimal 35. 0308 longe. Fiz decolagem, o Xaré 63, 2. Acordei na composição, que após decolagem vai ter que fazer a prova 07 para evitar a tomada. Change. Tem 118 decimal 95, malu. O CNM é 3-1-1 autorizado táxi, via taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 3-1-1. 3304 autorizado, se tiver aqui acionamento, também pronto para o táxi. Autorizado, chamada de táxi, 04. Rio 9811, autocente, se tiver aqui acionamento, também pronto para o táxi. 9811, copiou? Negativo. Livre o acionamento e chame pronto para o táxi. É, chame e chama para o táxi de 9811. Linha 312, decola de 1-6, controle 1-1-9, decimal 35, bom dia. Decimal 35. Autorizado em rimar, decola para o Açu a 500 pés, aciona o transponder 0137, chame torre em 1118 decimal 95. Vamos já para Bravo, cotejamento correto, quando o ponto chame para acionamento, chame torre em 1118 decimal 95, por favor. Juliette 6-1-1. Gente, o Xaner 6-1-1 autorizado ingresso Juliette, posição 02 indicada. Ok, ingresso a parte principal, porta 2, o Xaner 6-3-1-1. Bravo! Vento em Salvador, 140 graus, 08 nós. Reporte fora do solo. Bom, 2196, livre decolagem, vento 140 graus, 06 nós. Livre decolagem, bom, 2196. céu verde 167, alternando Campinas com 4 horas de autonomia. Já 3304 autorizado, o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, por ponto de espera pista no zero, chame torre em Uno, 18.95, ajuste no 014. Pátio Uno, Índia, Alfa, 18.95, 1014, 3304. Decolou 19, controle 1, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, Rio 98 Nono, sigam em Rois da TAM, taxando via Pátio Nono no momento, via Pátio 3, Pátio Uno, Índia e Alfa. Ponto de espera da pista no zero, chame torre em Uno, 18.95, ajuste no 014. Seguindo o tráfego da TAM, vai reportar no ponto de espera no zero, na torre 18.95, Rio 98 Nono. É o Juliette Serra. Aline, qual é a tua parada? Ventura 50 graus, 06, nós. Com decolagem da 17 até o Juliette Serra. Salvador, bom dia, com marcha 11, final do Salvador. 59, 66, confirmando 111, mantenha aproximação, aguarde pista livre. Fumaça 11, para que a gente vai aguardar pista livre. Sim, fumaça 11. Decolou aos 2-1, controle 1-1-9, decimal 3-5. 1-9, decimal 3-5, graças a Deus, graças a Deus. Superar 9979, livre de decolagem, vento no 0 graus, 08 mais. Oi, bom dia, 3304, está pronto. 3304, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Prossiga. Sim, estamos indo a Bravo, retorne fora do solo e chame para o cruzamento do eixo da 1-0. Máximo 1, livre com 1-0, ventando 60 graus, 08 mais. 1-1, está o seu baixo travado. Livre checado. 09979, decolou 23, controle 1, 19, decimal 35, bom dia. 1935, obrigado. O Tango Índia Bravo, mantenha a aproximação, ingresso inicialmente na perna de dentro do 10, aguardando para o cruzamento do campo. Último, se a senhora autorizava, manter o centro norte da nova torre. Você através, aguardando a autorização para o cruzamento. Relativo, mantenha a aproximação, aguarde o cruzamento. Relativo. Adoro, 7, foi o verso. Fumaça 07, mantenha a tracilação, aguarde pista 1, reserva livre. Fumaça 07, perdão. São 3304, visual com tráfego nacional? Afirmativo. Pode estar charging do tráfego, saiu, mantém, se não já. Posso ali manter no 03304. Está brava, agilizando, autorizado o cruzamento do campo, próxima verificada torre, próxima verificada captura no zero. Forte da presença, ele está autorizado a captura da captura no zero. Vai chamar cruzando, está no lugar. Controle em 119-35. Torre Salvador, Rio 98, 1-1, ponto de espera, 1-0, pronto. Rio 98 no 1, mantém o ponto de espera. Até o ponto de espera, Rio 98, 1-1. 1-1, correto, reparte espaço para o feedback e restauramento. Márcio 07, vídeo checado, mantenha a aproximação e aguarde que fica livre. Aguarde a aproximação 07. Oi, eu tô ligado? Tá bom, Jabral, seu filho. Atualmente eu tenho a curva direita para seguir o meu tema. Aguarde, então, Jabral. Márcio 07, livre pouso, vento 160 graus, 90 nós. Fumaça 07, vento 150 graus, 0 nós, livre pouso, pistão 0. Fumaça 07, livre pouso, pistão 0. Sanguinho de abraço, pós, já que ele passou visual com o fumaça, autorizado o cruzamento à retaguarda para retorno em Rimar. Fumaça, vento 150 graus, 0 nós, livre pouso, pistão 0. Fumaça 3304, fumaça iniciando o corte, mantém na frente. Então, 3304, tente controle 1-1935, da Colômbia 7. 1935, tá. 8-1-1, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, viu, 9-8-1-1. Fumaça 07, solo aos 28, táxi via Alfa na Delta, chama para o cruzamento da pista no zero. Afirmativo, mantém a escuta, doutor. Índia Bravo, reporte no solo. Vento em Salvador, 120 graus, 92. Está no solo, está no Bravo. Porto seguro. Está frente da Índia. Azul 2770, guarde cópia. Guarda. 2770 autorizado, porto seguro na IV1 80 via Golf 677, decola pista 1-0, curva direita, perfil da saída Coral, aciona o transponder 5101 e chama o controle em 119, principal 35. Autorizado, famoso porto seguro, 80, Golf 677, decolada 10, primeira direita, Coral, 5101, transporte 3935 ao controle, Azul 2770. Azul 2770, correto, repasse pronto para o pushback e acionamento. Repasse para. Gente, repasse para a Alisa, a frequência. Repasse. Começa 07, autorizado cruzamento, táxi via hotel até o pátio militar, estacionar, frequência livre, hoje. Controle 1, 19, decimal 35, bom dia. Controle Aumentamos de abraço, confirme a radial ideal de saída. Lima para a torre. Solo Salvador, bom dia. Mike Bravo Alfa. Confirme quem chamou? Mike Bravo Alfa. Preciso de utilização para rebocar a nave aqui da remota, pátio 1, posição 2. Para o pátio 1, posição 06. O Mike Bravo Alfa, água é autorizado o início do reboque. Reporte quando o término da remota 12 do gate 06 do pátio 1. Reporte quando o término. Prato, reportar quando tem uma autorização, graças. Estabilizado, uma mira por externo. 1184 sobre o campo chuva leve, somente no metade para o final da pista. Tem livre pouso, vento 130 graus, 102. Livre pouso no 0, voo no 184. Confere para Curitiba 360 autorizado, você coloca pistão a zero, curva direita, é da Rapó, Elefa, Ampezulu 21, 5064 no transponder, controle 119, decimal 35.